Push back on the map front, that's it, over my man. Uma 1-6, está livre o táxi, reporte quando no hotel. O Força Aérea 8735, ajuste altímetro 1095. Reporte no hotel. Azul 4167, está autorizado a decolagem. 1-0, vento 1-0 graus, 1-39. Decolagem, 4167. Catarra, Romeu, 1-0 alto físico, autorizado a decolagem por 1-7, vento 1-0 graus, 1-39. Gente, chame a torre 245 para acionamento e decolagem 1015 na Justiça, Goiás. Alfa, prossiga. Livre acionamento, reporte pronto para decolagem, Michael Meu Alfa. Que decolou 08, prossegue no corredor Axé e chama o controle de Salvador em 190.8. Controle 190.8, 0320 até 2000 Leda. Ok, 2000 Leda, poderia coordenar o 280? Confirma? Poderia coordenar com o centro 280? Sim, te aguardo. Controle Salvador, muito boa tarde, a Papa Romeo, November Squisk, decolagem 197. Papa Romeo, November Squisk, mantendo os conselhos visuais, 1.510, corredor Axé, reporte para a Dabar. Mantém conselhos visuais, corredor Axé, 1.000 pés, reporte lá na Fala da Barra, November Squisk. Ah, Michael, meu alto, reporte quando fora do solo, ajuste altímetro 1015, vento Salvador 1.20 graus, 1.39. Fora do solo, Michael Romeo Alpha. Papapá, Michael Romeo Alpha. Decolou 1-0, prossiga com Pro Norte e aguarde transferência para o controle. Sim, Romeo Alpha. Direito ainda, ponte espera 295.015, boa viagem. Obrigado. Sete, mantenho o ponto de espera da 1-0. Informo Força Aérea Alfa Sierra 32 da Força Aérea. Na taxiway hotel como número 1. Jovem, meio observando o TAM ingresso de Juliette, de portão 2. Michael Nova, transfere o controle, 120.8. 9, decolou ao 11, chama o controle Salvador, 120.8. 4.9, chama o controle Salvador agora, 1208, bom dia. Controle, Michael Nova. Michael Romeo, prossiga. Decolado, tá na terra do 510, destino Filho de Santana, na sua escuta. Tem Matheus com 710, 500 pés, quando possível, estimar de posição de antena. Estima posição aos 35 da presente. 7, copiada, reporte do Zona CTR, o Mike Rui Alfa. Só vai contar o meu. Descida para o 5485, copiando na CA. Descida 2585, retorno identificação, desça para nível de voo 050, chegada à Mari. Deixa o copo 50 na Mari, utilizar a descida da Mari. Matei, falecera 1 a 0. Alemanha, na 10, 6262 para 2000 pés, o ajuste 9015 autorizado, a sinalização que foi responsabilizado. Fechado o procedimento, desce 2000 ou 6266. Sou Salvador, muito boa tarde, azul 4089, passando 3.67, fechura da El. Azul 4089, contato radar, suba para nível de voo 380, autorizado direto Leda. 380 e direto Leda, muito obrigado. Azul 4167, autorizado, nível final 280. 280, obrigado. 4167. Boa tarde, Mazê, quanto espera? Mazê. 788, aguarde qual, prepara a subida... Momo. Momo, 2778. Com a alfa, pessoal. Força aérea 8735, decolou rumo 3. Prossiga com rumo norte. Para informação, a sua esquerda. Corrigindo, a sua direita, a 510, um Robson 44. Centro da nave, Força Aérea 8735. Força Aérea 8735, transfere o controle em 120, decimal 8. 1208, 8735. Azul 9000, contato radar 7289 Salvador, voe na prova de ponto, para interceptar a chegada da ponto e reporte para a descida. Confirma? Número 5, azul 9000. Papai Romeu, Tango e Jebelo, fica atento, helicóptero na sua posição de 9 horas, 3 milhas. Rumo Nordeste, mantendo 900 pés. Correio, Marão, visual esse helicóptero, a Serrana, visual o Tango de Bravo. Já está próxima a rotatória. Gente, chame a torre, frequência 1.8, decimal 95. Você já tem que chamar. Salvador, boa tarde, Tenemia 141, transfere a informação de ar, descendo para o 160. B1141, acione identificação, desça para nível de voo 050, chegada Golf. 050, perfil da Golf, 6141. Azul 4167, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 8735, mantenha as condições visuais, 1.000 pés, reporte final para todos. Reporte final, 8735. 4. Força aérea 2585, controle. Sim. Força aérea 2585, em paralelo, entre a frequência de operações. Oceanem 3115, oceano identificação, autorizada a chegada a mando, está para nível de voo 060. Azul 4089, Charlie, o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Agência para o cidade, soma centro agora 1251, alternando 13325, uma boa tarde. Chego atinge 4000. 1255, desça para 2000 pés, o ajuste no 015, inicia redução para 2209. Partiu já está reduzido para 200, desce 2000, ou com 1015, ou nos 255. Oceano 6320, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060. Inicialmente mantenha a chegada. Controle, boa tarde, 1867 da Gol, decola, passa 2300 na arbora. Gol 1867, contato radar, suba para nível de voo 360, autorizado direto Elefa. Elefa da presente, subindo 360, Gol 1864. November Squisk, frequência livre. Gol 255 autorizado, assinal USX e responsabilizado. Responsabilizado, 255. Força aérea 2585, desça para 3000 pés, o ajuste no 015. 3015, quando está? Mike, Romeu Alfa, frequência livre. Chamea 6226, complexo final LS, chamea torre, frequência 118, decimal 95. 118, 95, 6226. Mike, Romeu Alfa, frequência livre. Força aérea 735, frequência livre. Iniciar. Uma milha do marcador externo. Número 226, tráfego avistado, autorizado por curso 10, vento 1,10 graus 139, ajuste altímetro 0,05. Autorizado pouso, pistão 10, o Xané 6226. Xané 3296, decolou 18, chame o controle de Salvador em 120, decimal 8, Bojete. Chame o controle, bora, 3296. 28.4. Afirma. Autorizado Serra Brava, uniforme Fox, nível 170, recorda a pista no zero, curva à esquerda no perfil da MOM, transição frutinha, pode prosseguir direto do destino. 51112, transponder, controle em 12080. Chamado de plano, autorizado 170, recorda 10, curva à esquerda, MOM, pode prosseguir. 51112, transponder, 208-422-7882. Correto, chame o plano, espécie de treinamento no parte 3. 585, inicie redução para 2009. Tá inchado. É autorizado o procedimento? Autorizado. Desça para 2000 pés, o ajuste no 015, livro de estratégia estabilizado. Vai seguir um bug 737 com 170 graus de grau speed a 9 milhas da sua frente. Ok, tá correndo de gás. É, redução agora para o speed. 2000 milha 15, portaria da curso, ou 255. Vamos lá, Zona 3144, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 070. Aminha, pode voar na praia de fate? Zona 3206, inicialmente veio código. Código, 3206. Oceano 6320, desça para nível de voo 050, vem na prioridade. Paralelo 2262, temos 57 a bordo, 5 horas e 30 de autonomia, apenas Salvador, visual com embreada azul na nossa prova. 57 a bordo? Firmo. Eu vou 060. 060? É, tem alguma dor fazendo nada ou pode sair aqui? Eu estou com 2209, o azul 9000. 2209, obrigado, bom dia, 2790 da Azul, pátio 3, com a informação Sierra, 160 para 27. É, MOMA aguardando o copo para a gente fazer 2790. MOMA aguardando, 2790. Tá, oi. Chanel 62267 Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, na 226. Táxi 2759 da Azul, Galeão, 2 horas 58, foi ao vivo, 157. Táxi autorizado, parte 3, parte 1 no Índio, ponto de espera 1895, ajuste na 015, tenha boa viagem, 2759. Parte 3, parte 1 no Índia, ponte espera, 1295, 615, azul, 279. Azul 2790, pronto, 4. Copia, 2790. Tem o César autorizado 160, derrota do plano de voo. Decola da pista na 0, curva esquerda no perfil da MOMO, transição vazada. 5122 e transponda, ponto 1208. 1895, até daqui a pouco, 85. Juliette, termo meu, contato radar 64 milhas sudeste de Salvador, vou na proa de Mário para interceptar a chegada da Mário e reporte para a descida. Como é que vai, Mário? Juliette, termo meu. Número 255, São Luz 24, libere primeira direita, chama o São Salvador, número 2, ano, décima 1. 2, ano, ano, ué. Essa é a Romeu, vista para 4006, o ajuste na 015. Na 6320, vista para 3010, o ajuste na 015, inicio redução para 2209. Eu sou na 0141, desça para 4006, o ajuste na 065, inicia redução para 2209. 4009, descendo 2209, 4106, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Obrigado, Solano. Ação que é no militar, ok? Entendi, parte militar. Salvador, 2759, ponto de espera da ONU da Zona. 2759, mantenha ponto de espera para o Sono Zero. Mantenha ponto de espera, 2759. Salvador, bom dia, portaria do 2262, ponto de espera, Sono Zero, retaguarda do azul próprio. Portaria do 2262, mantenha ponto de espera como número 2. Eu tenho meu autorizado, TAP. 04, 25, já. Hã? Afirmo, posição 04. Após Mari, voadora. Tá, 3044, negativo. Após Mari, TAP, após o TAP, Duna. Tá, copiado, mantendo o PC. Canal 63202, separa 2000 pés. O ajuste no 095, autorizada. Finaliza, pode estabilizar. Vai seguir tráfego da companhia 8 minutos à frente, com 240 do grau aqui. Da autoridade LS 3, 0, 5, 0, 6, 6, 6. O Chanel 6141, inicie redução para 1909. Reduzindo 1909, 0941. Estabilizado 6309. Sinal 95. 295. Não pode prosseguir na descida. Chanel 6141, desça para 3010, o ajuste no 015 para o sequenciamento mantém a presente proa ao limite localizador. Serra Tango, vai. Serra 3144, se apresenta autorizada. Direto Duna, desça para 4010. O ajuste na 095. Direto Duna, 4000 na 095. Serra 3144. 63-15, por autorizado, pistão 0, aventura 30 graus, 1099. Pesado, ponto, 63-09. Ajuda 759, decolagem, alto 29, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, bom dia, azul 2759. Clock, stand by for the transponder pulse, Salvador, approach 2120, decimal 8. Esquerda, proa 150, desça para 2010, o ajuste no 095, redor estabilizado. 150, desça para estabilizado. Salvador, boa tarde, azul 2759, decolou, mantém proa inicialmente, cruza 1000 pés. Azul 2759, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, releva. 360, 2000, elefo, 2759. Então, 3144, desça para 2010, o ajuste no 095. 2105, 3144. O Chanel 6320, passa a Duna, completa final de chamada torre, frequência 118.95. 895, Chanel 6320, azul 9000, desça para 4010, o ajuste no 095, inicia redução para 1909. Azul 9000, descendo para 4000 pés. Reduzindo para 190. Passa, minha 30. Chanel 6315, fala 30, libera direita, fala 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, é 3, 1, 6. Adoro, bom dia, Chanel 6. Boa tarde, é 3, 1, 6. Taxi de alfa, um ponte antes da Gilete, hoje, né? Alfa, antes da Gilete, vai ser. 2, 1, 4, 4, autorizada. Sinal, aliança, sua estabilizada. Localizador 6, 1, 0, recolhida estabilizada, 3, 1, 4, 4. Localizador 6, 1, 4, 1. Xanome 141 no complexo, na linha, chame a torre, frequência 118 decimal 95. 295, boa tarde. Boa. Xanome passou a duna. Minha 141, continua para cima, senhor, guardando que está livre. Guarda. Silêncio, 6395. Juliette, posição 7. Posição 7, meu primo. Z9000, para 3.000 pés. O ajuste no 095. 3.000 pés, azul 9.000. Alfonso 2585, ready for top. Sim. Sierra Bravo Charlie Oscar, flight level 400, upper Zulu 44 until seguro, then S-file. Depart for 1810, after departure, right turn, dial departure, then flight, leader position, then direct, post seguro. Squawk 5113, Salvador approach frequency 12080. This squawk 5113. Roger, call me ready for a setup. Tá, 3144, complexo final LS, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, 3144. 0 graus, 109. Repouso 0 0, Xenéia, 1-1-4-1. 88, parte 3-1 no Índia, ponto de espera, torre Índia, 8-9-5, 1015 no ajuste, tenha uma boa viagem. Xenéia, 3-1-4-4, boa tarde, continua a pressionação, agora, autorização de pouso. Guardando, 3-1-4-4. O que chamou só? 1397, tá bom? 1397, confirma o horário do plano? Claro que. Gente, daqui a 2 minutos eu chamo pra cota, o 1397. Agora, obrigadão. 260, quero 288, azul 2759, boa. Julieta, tu é Romeu, deixa sem restrição para 2003, o ajuste no 015 autorizado, final de ação que tu é reposta do usado. Certo, será coordenado com a torre. Delta Fox, prossiga. Falou, Xanel 1141, no visão. Xanel 1141, taxi de Alfa, até antes da Juliette. Alfa, repórter do seu cliente, 1141. Xanel 6320, Juliette, portão 5. Portão 05, por exemplo, Certo, autorizado Índio Serra, vista inicialmente para 2010. Salvador, muito bom dia, boa tarde, o azul 9000, agora 7 milhas da cabeceira. Azul 9000, continue a estimação, aguardando autorização de pouso. Guardando, azul 9000. Se encontrando visuais, para nível de voo 055, ingresso nos corredores visuais, reporte passando a Veracruz. Decola da pista no zero, curva direita da El Linda Norte. 5154, transponde, controle 208. Desculpa, só no componente do fogão 397, saiu totalmente aqui entre contato. Autorizado para Congonhas, nível de voo 360, via Pesoluma 0, até Cubada após Pesoluma 1000, segue com porta. Decolagem da pista no zero, curva direita. No perfil da Dael, Leda, Mótima. 5154, transponder, controle, 120, decimal 80. Copiado, 360, acertou 10, corpo base, depois no ato do 4, da Calma 10, direita na Dael, Leda, Mótima. 5154, transponder, 208, passando com 1397. Correto, chame pronto, no 2, pushback para meta. Obrigadão, pega. Antes da Gilete, 6141. Mantente da Gilete, 6141. Mantém. Xerém 941, Juliette, Portão 3. 1-4-4, Libran. Portão 3, 1-4-4. Informação, Portão 3, foi o que você fez, 1-4-4. Negativo, 3-1-4-4, prossiga, pessoal. É, acabou de Libran, 3-1-4-4. Aqui já, Alfa, portante da Juliette. Alfa, da Juliette. Apollo Squawk 5136, clear to start up. Vortex, call tower, 118-195, altimeter 71015. Have a good flight. Era 2731, Salvador Brasília, guarde costa, prepara a subida à árvore. É número 2 para costa. Ah, Romeu Golf, stand by for copy, could you please confirm the flight level? 4-0. Roger, number 3 for top, stand by. Confirm the apron and departure for runway 17. Mantém-se no 0. Também mantém-se no 0, 22, 22. Até o Romeu, 2, até o 1.710. O ajuste no 0, 95. 1.74, 6.5. Ok. Um minuto para a copa, Vitor Índio Direto. Mensagem inteligível. Toda base azul, 5073, informação Tango. 5073, número 4 cota, prepare a coral para Ilhéus. Confirme o nível inicial. Azul 2790 com 42 a bordo, 4 horas, altero Maracaju para o táxi. 48 a bordo? 42. 42. Táxi até a saída do Pátio 3 e passagem OTAN após Pátio 1 no Índia, Ponte Pés 2895-1015. Boa viagem, 2790. 1015, vai dar passagem OTAN após ingresso, Pátio 1 no Ponte Espera, a torre 1895-2790. 3144, Juliette, Portão 9. Juliette para o Portão 09. Azul 9000 livrou, tá. Livrou. Alfa Kilo, Pátio 3, 3 Romeu, 9000. Alfa Kilo, 3 Romeu, 9000. Tem 3805 copia? Afirmativo, senhor. Guarulhos 340 autorizado, via Pesulo 10. Decorda pista 10, curva direita, Andael, Leda Mótima. 5142, o transponder, controle 12080. Guarulhos aprovado, 340 por lá, Pesulo 10. Decorda 10, curva na direita, Andael, Leda Mótima. 5142, o transponder, controle 1208. Está na posição 062, botando 3805 para. Tá pronto, pushback? Negativo, senhor. Negativo. Chame pronto, 62, 3805, prejuízo foi 40. Quem é? Força aérea 2731, pronto, Brasília, 100 autorizado, via rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, no perfil da água, é essa. 5104, transponder, controle, 12080. Juliette, Romeu, Brasília. Batalha com o Ramon, com o Navarro, o fundo com o Pão, na Gol, falta. Rebaixa na 17. Comparação na próxima programa. Passarego 2262, decolagem 142, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 2262. Com 104, transporte. Passarejo 2262, contato Ramon, suba sem restrição, será nível de voo 180, após 2000, voa Lefa. 180, sem restrição, 2000, Lefa, 2262. Caso 2788, decolagem autorizada, piscina 0, vento 120 graus, 12 nós. Eu sigo, 5073. O 5073 já está pronto aqui no caixa 3, é possível iniciar o acionamento e copiar? Qual é o nível inicial, 5073? 18 para a ideal. 2790 Lima, tem piscina 0. Ali mantendo 0790. Guarda no copo, é o 5073. Sete, já se escuta. Juliette da Romeu, tráfego avistado, foi autorizado, pistona 7, vento 120 graus, 129. Claro, claro. Ajuda 78, decolagem aos 44, controle Salvador, 120, decimal 80, morro. Corre, decola a pista na 7, curva direita, segue no corredor Axé, aciona 0160 no transponder, controle 12080. Tá bom, né? Da Romo e ascensão na 702788. 4, filho único, autorizado acionamento, chame a torre para o táxi, o ajuste 1014, a torre em 1895. Sobrega acionamento, está 3805, posição 0612. 3805, 612, autorizado, chame táxi. Vamos lá, táxi, 3805. 5073, copia? Azul 5073, autorizado para Ilhéus, nível de voo 180 inicial, plano Yankee, decolagem da pista 10, curva direita no perfil da subida Coral. Em Coral modifica, visual 145. 0273, transponder, controle 12080. Temporal, depois dessa 145, modifica visual 0273, o 5073. Está pronto para o táxi, temos 62 a bordo, com autonomia de 2 horas e 50, alternando com o fim. Essa já está na proa de táxi, estamos no lugar de tudo. Força para 4.010, o ajuste no 0114, gol 2018. 4.010. autorizando acionamento, reporte para o Antônio Texas. Está acionado, pronto, táxi, por favor. Reporte no ponto de espera da Oscar, o ajuste agora na 014. Esse é o Romeu Bex Drag autorizado, reporte Lula na pista na base, a sua sala 46. Lara, South Bend, Lute. Departure 1117, after departure, right turn. Armor departure, left side, LSA transition. Squawk 5153, Salvador, approach frequency 12080. Good afternoon. What's up? Report to holding point 63 Papa, altimeter 7101 forward. To holding point 1701, altimeter 101 power, reset. Azul 2790, decolagem 147, controle Salvador em 120, decimal 80, mão voo. 2080, grato, boa tarde. 2731, confirmando. Decola da interseção ou taxi até a cabeceira para decolagem? Azul to 790, at moment departure. Azul to 790, with the contact power to level 160, moment departure. 160 without the restriction? No restriction, Azul to 790. Roger, no restriction, climb to 160, to 790. 280 para cópia. Estamos agora 06. Abatango, Alto Beta Fox, 105. 25 Sérgio Iguais, estarão no meio 500 pés, reajuste na 014. 81, Beta Fox. autorizado para Brasília, nível de voo 380, decola da pista na 0, primeira curva à direita, no perfil da Arbor. Transição Alessa, intercepta pelo 017, segue até a pena e atua direto. 5150, o transponder, controle em 120, decimal 80, força aérea 01. O força aérea 01 está autorizado Brasília, nível 380, decola pista 10, a primeira curva direita, sai da Arbor, transição Alessa, depois segue a pesolou no 7 pé apenas. Aciona 5150 e controle 12080. Correto cotejamento, chame pronto para o acionamento, Força Aérea 01. Força Aérea 01, chamar a pronto para o acionamento. Teria algum estimado de decolagem, Força Aérea 01? Report the call for recap. 630, sente. Tango Victor Indio Juliette, mantenha-se com as visuais, o número 10, corredor Axé, reporte para da barra. Visual, mil axé, passa para da barra, Victor Indio Juliette. Sim. A linha em recente está 1-0. Visual, 73, alguém mantém o nozão. E a parte 1 no Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, 1-5, 1-4 no momento. Tenha boa viagem, 2805. Espera da Papá, o ajuste na 04. Foi uma boa passada 731, foi espera do hotel. Espera 2731, não tem ponto de espera. Deu passada 2731. Isso, 790, fly head, zap-up, posição. Flying Head Vatap, 2790. Lagando East Sierra Tango, clear to take off runway 17, wind 130 degrees, 109. Clear to take off, East Sierra Tango. Azul 603 para informação, irá aguardar na cabeceira, aeronave de comando da pista auxiliar, transportes e enfermos. Romeu Golf, afirmo, alinha e mantém só no 7. Torres de Salvador, boa tarde, são 3205, mas espera pronto. Torres de 205, boa tarde, mantém só no 7. Espera. Mantém 05. Fala Tango, o Itchirra Tango, we're born at 52. Call Salvador Approach, 120.8. Salvador Approach, 120.8, bye bye, we start down. Salvador Approach, Papa Tango, Whisky, Sierra Tango. Papa Tango, Whisky, Sierra Tango, Rosa Conta, Clave Restrict, 3000 feet, Avro Departure. Clave to retreat to 3000 feet, Avro Departure, Whisky, Sierra Tango. Azul 2728, prosseguir. Azul Approach. Já foi copiado, prosseguir. Azul Approach, Approach. Canal de coordenação, Azul 2728. Azul 5073, livre decolagem, zona 0, vento 130 graus, 119. 5073, livre decolagem, pista zona 0. Zona 3805, após a rolagem, aeronave da Azul, alinhar e manter pista zona 0. Tem oceano 0, zona 3805. Prepare a subida PUCA. Oceano PUCA. Romeu Golf, mantenha a posição. Chupa level 180. Claro, chupa level 180, whisky set, uncle. Para nada? Gol 964, autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 060. 060, 964. Controle de Salvador, batalha azul, 4116, passou 1210 para 1. Azul 4116, sem identificação, autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 050. 050, 4116, quanto vai estar? Papa Tango, Whisky, Serra Tango, Fly, Heavy, Arbor, Position. Heading Arbor Position with Satan. O voo 2018 está autorizado para seguimento? Voo 2018, desça para 2000 pés, o ajuste 0014, autorizado a final de SQ e reposta brigada. Veremos então lá, final de SQ para 2000 pés, é o voo 2018. Papatango, Eco Delta Fox autorizado, direto Strasa, reposta de Delta Copa. Azul 2788, não foi autorizado o Struck, mantenha na saída. Qual é o perfil 2788, obrigado. Boa tarde, Salvador, Azul 5073. Azul 5073, contato radar, suba para nível de voo 180, voo direto coral. Direto coral, nível 180. 4116, autorizado ITAP. Diferente Júlio, confere frequência livre. Acharei 2262, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 6022, 3262. Valeu, Beta Fox aqui, se mantém no 500, e volta ao campo. Tá catando eco Delta Fox, ciente, aguarde a frente. Azul 2788, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 3805, boa tarde, aciona transpondo 5142. 7, nacional 5142, eu tenho 3805. Azul 4116, deixa sem restrição para 4000 pés. O ajuste no 014. 4014. Patatango Eco Delta Foxtrot, chama a torre, frequência 118, do sinal 95. Delta Fox, boa tarde, na próxima rotatória, vem volta a 1.7. Delta Fox, desça para 1.000 pés, sobre o CEASA, inicie esperas com curvas à esquerda, aguardando autorização para sinal 1.7. Ok, para 1.000 pés, aguardará sobre o CEASA, sobre o CEASA, e no Delta Fox. Viva para a esquerda. 5162, e o controle 120, décimo 8. Correto, com atingimento, chame pronto para estiver de saneamento, portão 4. Demorando 4. 0, voando laser, portão 3, 8, 0, 5. 0. Complete final LF, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 10.95, obrigado. Voo 1964, desça para nível de voo 050. 050-964. Azul 2790, call Recife Center. Frequency 126.0 e Sonego 128.8. 018, boa tarde. Professor usado, piscina 0, ventura 30 graus, 099. E depois da 10, voo 208. Papa Romeo triplo, Papa Romeo, Romeo Romeo Golf, decolagem ao 1600, controle Salvador 120, décima 8. 108, obrigado. Solicita ele não cancelar a mudança no plano, após coral continua o instrumento ainda até ideal. Certo, está informado mesmo, azul 5073. Fala, Delta Passe, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golfo, 6300 to Via Sexta. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golfo, Rosa Canta, Flávio Recife, 3000 feet, Avo de Passe. 3000, to form Avo, Romeu Fly Direct Clear, climb to 100. Clear, para Siri, Clássico Celevo 060, Romeu, Romeu Golfo. Direct CD, climb to 060, request 100 miss, if possible. Roger, climb to level 100, Romeo Romeo Golfo. Up to 100, Romeo Romeo Golfo. Azul 4116, sem restrição para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizada pela linha CFU e reportabilidade. 2000, Mica 2, foi estabilizado por 4116. Sim, Mercúrio 08, livre pouso. Mercúrio 30 graus, 099. Obrigado, senhorita. Tono 964, deixa restrição para 4010. O ajuste no 094. 4000, 994, 994. Gol 1885, desça para nível de voo 050. 397 ali, mantém que está na zero. 0 Apenas a aeronave, perfil de subida conflitante, vai no nível acima. Dois, livre pouso para o Delta Fox. Afirmo, pouso autorizado, pista 17, vento na 30 graus, 099. Livre pouso 17, vai no Delta Fox. Gol 2018, solo 03, direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, na direita, 2, 0, 1. Tango, isque, serra, tango, corre, se sustenta, chico, S1, 6, décima 0, e famoso 8, 8, décima 8. Tower 20, vai direto. 1-2, Gustavo, bye-bye, we chat. Júlio Ed, porta 62. Alfa direto, 62, 0-1. Acerrar o meu negócio. Acerrar o meu negócio. Acerrar o meu negócio. Acerrar o meu request cancel and proceed under official condition. Five two one zero five. Romeo, Romeo Golf. Airplane modification 1605. Clare visual condition to level 105. 5-2-1-0-5, proceed under official condition. Bruno 964, vista para 2010, o ajuste no 014, autorizado, assinale o SXU e reposta estabilizada. Informa que vai seguir um eco 190 ao 90.000 da sua frente. Fecho, novamente. Passava o vapor, o gol 208. Prossiga. Passei aí, ó. 50 metros atrás, tá tudo furacada já essa taxa ali, não? Ali próxima Fox, é isso? É lá, isso mesmo. Gente, vou avisar em Fox. É, foi a Alfa, mais precisamente. Gente, graças pela informação, 208. Subvoo 360, após 2000, vou levar. É só 360 para 2000, direto linda, vamos 307, obrigado. Pan 3805, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Chama Recife 1251, alternativa 133, decimal 25, até 3805, boa. 1219. Apresenta o 3-1-0-2-3-1.